Pernambuco tá tipo Marabraz, ladrão. Melhor ninguém faz. Qual é? Aí, Tati, você não é boladona, mas quebra o meu barraco, era ver. Caralho, porra. Perna do céu, mano. O bagulho é doido, truta, mano. Eu tô injuriado com essa suíte aí, truta, tá ligado, mano? Eu trombei uma mina aí, tá ligado, mano? Que ela, e aí? Mano, é poucas ideias com essa mina aí, truta. E ela me deixou mal de verdade, tá ligado? Então, passa, eu... Tá ligado, truta, eu, aí... Me envolvi com a Xanaína, me envolvi com a Juliana, ladrão. Me envolvi com a Maria, com a Dona Raba, com a Xanilda, ladrão. Mas aí, o que essa menina fez comigo, ladrão? É tiração, truta, tá ligado? Mano, impressionante, não sei porquê, toda Tati é piranha, ladrão. Não sei o que aconteceu, tá ligado, cuzão? Eu não sei se é brisa minha, mas aí, 90% das Tatiane gosta de dar. Tatiane! Eu não quero que tu me ame, eu só quero que tu me mame. Mame, mame, eu só quero que tu me mame, mame, mame. Tá ligado, truta? As minas não nasceu com o cu virado pra lua, não. As minas nasceu com o cu virado pra piroca, ladrão. É possível, truta. O bagulho é doido, tá ligado? Então é. Ô, Tatiane, vem de bocar no salame. Ô, Tatiane, eu não quero que tu me ame, eu só quero que tu me mame, mame, mame, eu só quero que tu me mame, mame. Mame, é o lance só para baixinhas. Ah, ladrão. Se tu quer falar de amor, então fala que é super nani. Vamos fazer a contagem regressiva. 1, 2, 3. Mames, 4, 5, 6. Mames, 7, 8, 9. Mames, mames, mames. 1, 2, 3. Mames, 4, 5, 6. Mames, 7, 8, 9. E aí, Kiko, como é que você chama a mamãe? Mames. Ô, fia. Ô, fia. Tipo Mussão, tá ligado? Tipo Zacarias, tipo Dedé Mussu e Zacarias e Jacaré. E Herbert Richards. Ai. Na aritmética do DJ Pernambuco. Tipo Mussu, eu vou cantar pra deixar Chavascas felizes. Vai sentar no Cacildes? Vai quicar no Cacildes? Vai sentar no Cacildes? Vai quicar no Cacildes? Ai, ai. Elvis to Elvis, I love you forever. Elvis to Elvis, I love you forever. Vem de Furabis, vai de Furabis. Vem de Furabis, vai de Furabis. Ei, já deu Furabis? Eu de Fu. Já aceitou com Furabis? Eu de Fu. Já sarrou com Furabis? Eu de Fu. Eu de Fu. Eu de Furabis. Já deu Furabis? Eu de Fu. Já aceitou com Furabis? Eu de Fu. Já sarrou com Furabis? Eu de Fu. Foi de fu, foi de furabis. Vem no mames, que o perna te papes. E vai fazer que você gozes, em cima do Cacildes. Cacildes? O Pernambucos novamente. E aí, Pernambucos? O Pernas? É o Pernas? É tudo no plural hoje, ladrão. Tipo Pasquale, ladrão. Aí, hoje é Pernas. Coloca um S no final, ladrão. Porque é chique. Colocar um S no final é chique, ladrão. Pernas. Pernas bucos.